Essa é minha opinião pra você que só acha que só sabe perder. Não fique triste, você vai vencer! Você vai vencer, você vai vencer. É só acreditar nos seus sonhos que você vai vencer. Eu gosto de você, você gosta de mim. Eu sou seu, sim, eu sou seu instrutor. Você é meu aluno do sonho. Eu gosto de você, aluno. Não fique triste, a gente não perde na vida. A gente só descansa um pouquinho pra poder ganhar de novo na vida. Então não fique triste quando você não conseguir fazer uma coisa, porque você vai conseguir fazer uma hora ou outra. Eu espero que você escute isso e ganhe na vida. Muito obrigado, Pedro Olli, tchau.